tema de hoje a ser colocado aqui é o melhor de nós. Mas fica um pouco estranho, né, quem está aqui na frente falar aquilo que é melhor de nós, porque eu estaria me colocando no melhor de nós. Então nós vamos tentar aqui falar sobre o melhor dos outros. Porque seria muita arrogância nossa, né, falar o melhor de nós. Porque às vezes a gente cria expectativa de nós próprios, de às vezes esperar o melhor de nós próprios, e nós nos frustramos constantemente. Como às vezes a gente cria expectativa, às vezes falsas, sobre acreditar no melhor dos outros. E às vezes nós também nos frustramos. Regularmente, quase todos os dias. Por quê? Porque ainda nós talvez não estejamos preparados todos os dias para darmos o melhor de nós. Porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, aonde ainda nós sofremos os reserves, aquilo que se chama os resquícios do nosso passado. Nós ainda temos dentro de nós mágoas, ressentimentos, angústias, revoltas, pequenos desejos de vingança. E não adianta nós negarmos isso, porque essa é a verdade. Então, nós que estamos aqui na frente, somos todos iguais. Os espíritas, os estudiosos da casa espírita, os dirigentes, os palestrantes, os católicos, os protestantes, todos eles, todos nós, temos ainda nossas imperfeições. E é difícil nós realmente encontrarmos, pelo menos 2, 3 vezes por dia, momentos em que nós damos o melhor de nós. Por isso que vamos tentar aqui colocar alguma coisa sobre o melhor dos outros. Então, o primeiro exemplo que vamos dar aqui hoje, eu digo vamos porque aqui eu não estou sozinho. Seria muita pretensão minha dizer que aqui eu estou sozinho, porque minha boca não falaria isso. Jamais saberia dizer tudo aquilo que de repente a gente consegue colocar aqui. Então, um grande exemplo de quem fez o melhor de si, sem dúvida nenhuma, o primeiro de todos, Jesus. Ele fez o melhor de si. Eu acho que ele nunca fez algo que não fosse o melhor dele próprio. Nunca. Ele é um exemplo de moral, de ética, de caridade. Ele é um exemplo de prosperidade intelectual, de prosperidade, por que não material? Ele é um exemplo de prosperidade magnânima, de que tudo ele fez em pró aos necessitados, aos outros. Nós temos depois um outro exemplo fenomenal, que é São Francisco de Assis, que apesar de até os 18, 20 anos ter vivido na noite, não adianta os católicos dizerem que não, mas ele até os 18, 20 anos, ele viveu na noite. Ele frequentava prostíbulos, ele frequentava casas de mulheres, ele bebia, ele enchia a cara. São Francisco de Assis foi assim até os 18, 20 anos. Depois, algo aconteceu com ele, que lá existe no livro São Francisco de Assis, se vocês lerem, é isso aqui, ele diz assim que ele sofreu uma mudança pela ação de algo que ele não consegue explicar. E ele se tornou aquilo que ele é até hoje. Ele conseguiu, através da capacidade de humildade, de caridade, e eu diria até de intelectualidade, criar uma congregação que são a Ordem de São Francisco, que hoje são a Ordem dos Franciscos, da Ordem dos dos franciscanos, dos frades menores franciscanos. Até hoje existe uma ordem religiosa que ele criou lá em 1100 e alguma coisa. Tanto que o Papa, na época, não quis nem recebê-los por causa que eles andavam como trapilhos. Um outro exemplo de que deu a vida dele, de que deu o melhor dele, foi Santo Agostinho, Senhor. Ele também, até os 28, 30 anos, a idade quase adulta, adulta praticamente, ele também era um bêbado. Se vocês lerem os livros, o livro deles, Confissões, ele era um cara que gostava de beber, gostava de mulheres, gostava da noitada. E ele diz que ele se salvou, ele diz no livro Confissões, se vocês lerem, é um naco de livro, né? Ele vai dizer assim que através da oração da mãe dele, das sucessivas e sucessivas orações da mãe dele, ele foi tocado por Deus. E ele se tornou aquilo que ele é, Santo Agostinho. Foi um dos maiores, dos melhores, dos mais conceituados filósofos da Idade Média, que naquela época lá fazer filosofia não é que nem hoje. Vocês não podiam falar aquilo que querem falar. Ele fez filosofia. Ele escreveu livros de filosofia. Ele escreveu livros de teologia que são estudados até hoje nos cursos de filosofia e de teologia em todas as faculdades. Vamos falar da Madre Teresa de Calcutá. Essa ninguém pode falar nada. Ela nasceu órfã, ela foi criada órfã, ela criou centenas, milhares de filhos, que ela dizia que chamava os filhos, lá de Calcutá, na Índia. Ela foi um exemplo de mulher, um exemplo que eu não sei se ela é considerada hoje santa, não sei ainda, mas parece que foi considerada Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela foi aquela mulher que, na época em que as mulheres na Índia eram extremamente preconceituadas, como até hoje, ela foi uma mulher extremamente generosa. Ela tirava a comida da boca dela para dar para as crianças e dar para as mulheres que eram prostitutas, grávidas, que iam procurar ajuda no lugar onde ela trabalhava, no convento. Eu assisti o filme, eu li sobre ela. Eu não, nós. Um exemplo digno de ser vivido. Por que não falar da irmã Dulce, de Salvador, da Bahia? Foi outra, que também, se não me engano, foi canonizada ou foi beatificada. Por quê? Ela, no convento onde ela trabalhava, ela atendia quase que exclusivamente crianças que estavam morrendo por inanição, gente. Por falta de comida. Por falta de comida. Mulheres grávidas vinham bater na sua porta para serem socorridas. Para serem socorridas. Que tinham sido largados por maridos, por namorados ou companheiros, eram às vezes mulheres da vida, mulheres que eram prostitutas e que tinham ficado grávidas e que não tinham aonde, naquela época, procurar guarida, porque a família as expulsava de casa. Ela deu guarida a todas. E, inclusive, também extremamente preconceituada, por causa que ela fazia esse tipo de coisa. E a ordem religiosa dela não permitia. Mas ela fazia. E às vezes escondido. Chico Xavier. Nós queremos um exemplo maior de quem fez o melhor da vida dele? Ele viveu a vida toda dele tentando fazer o melhor. Tentando não, ele não tentava, ele fazia o melhor para os outros. Ele nunca fez nada para ele. Eu acho que a única vez que ele fez alguma coisa para ele, que ele era extremamente vaidoso, foi uma operação de catarata. E ele um dia, ele achou que a careca dele estava demais. E ele, extremamente vaidoso que ele era, ele comprou uma peruca. E ele começou a usar a peruca. E ninguém falou nada. Se vocês assistirem As Mães de Chico Xavier, vocês vão ver isso. A pessoa fora de série que ele era. Ele deu o melhor dele para todos que o procuravam. Eu acho que se nós formos procurar a quantidade de livros que que através da psicografia dele está aí na biblioteca, está na literatura espírita, a gente não consegue contar. Livros fenomenais. Gandhi, Mahatma Gandhi, ele conseguiu, gente, fazer o melhor dele, conseguindo a libertação política, a liberdade política da Índia, sem um tiro sequer, somente com a inteligência dele, com a astúcia dele, que ele era extremamente inteligente, mas a astúcia não de uma raposa, a astúcia de um ser humano que sabe agir coerentemente, sem violência, de uma maneira de paz, de uma maneira cautelosa. E lá na Índia ele tinha que conciliar a filosofia ou a religião hindu, a muçulmana, a cristã e a judaica. Ele tinha que conciliar dentro da Índia quatro diferentes igrejas ou religiões, eu diria até filosofias diferentes. E ele conseguiu. Ele conseguiu. E nós não podemos deixar de falar, e depois vai ser um assunto para outro dia, do Papa João 23, que é tido por muitos religiosos que seguem a religião católica apostólica romana como um Papa que não foi Papa. Foi um Papa que, às vezes, eles têm como um cara que se intrometeu muito na religião católica, na Igreja Católica. Se nós conhecermos a história do Papa João 23, ela é fora de série. Fica para um outro dia, porque agora eu já perdi o nosso tempo, já passou os 15 minutos, já extrapolei, mas um dia nós vamos ainda colocar aqui a vida do João 23, que trouxe a Igreja Católica Apostólica Romana para o século XX. Porque até a década de 60, ela estava ainda no século XVIII. Obrigado.